Tô em Salvador, bom dia, total 99-10. Baixou e travou? Afirmativo, senhor. Livre pouso, 030 graus, 39. Copiado, livre pouso, total 9910. Para o táxi, 3290, 68 a bordo, controle 235, alterna Natal. Livre táxi, até o ponto de espera via Índia, confirmando pessoas a bordo. 68-435 Natal. Gente. Livre táxi via Índia, 3290. Quatro, dois, zero, um na guarda, no portão. Total 9910, solo 21, direita, táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, total 9910. Salve Salvador, bom dia. Poxa, né, 6211 com informação Golf. Salo Salvador, bom dia, Oxanã 62, Zulu 1. Bom, Salvador, bom dia, Oxanã 62, Zulu 1, informação Gol, solicito autorização para Galeão. 6211, bom dia. Número 2, só um instante a cópia, mil e dois. Número 2, a cópia, gato. Torre Algol no 804, no 28, para o pushback de entramento. No 804, autorizado, chefe de tarefa. Para Algol no 804. No azul 4201, autorizado, puxa acionamento no 1, chefe de tarefa. 5808, chame centro Recife na frequência 1288, alterna 135 decimal 3. 288, qual é a outra? 135 decimal 3. 353, valeu, obrigado aí. Pode esperar para a 3890. Sem parada? Sem parada. 030 graus, 39, a linha da cola, puxa no zero. A linha da cola, 3890. Tá beleza, TAM 3153, chame torre 1895. Continua a aproximação, aguarda, pista livre. Aguarda, 3153, livre pouso no 0020 graus, 3 nós, cheque para aí. Asfalto travado no 0 autorizado, 3890, decola aos 25. Recebeu intercortado, tá 3890. Aos 25, 128, boa viagem. 128, obrigado, 3890, bom dia. Jogou no 804 para o táxi com 171 no abordo, a bordo 3 horas e 40 de autonomia. Florianópolis, alternativa. Oi, Salvador, controle Salvador, bom dia, está 3890. Tá 3890, contato radar, saída Pouca, sobre mantém nível de voo 330. 330, Pouca, 3890. Salvador, azul 4201 com 122, 122 a bordo, 3 horas e 42 de autonomia, alterna Ribeirão para o táxi. 4201, à sua direita, livre táxi. À direita, livre táxi, 4201. Solo Salvador, ou Xaner, 6211, já está pronto para fluxo de estacionamento, aguardando a autorização do plano de voo. 607, possível. 07, autorização Guarulhos, 390. Gente, avalia com a família 12. 2804, proteção através do 5, prossegue? Sim, seguindo a aeronave da Azul, 1804. Seguindo a aeronave da Azul, 1804, patrão. Então, 3597, pronto para a cópia. Copia 3597. Autorizado Brasília, nível 380, rota Upper Zulu 17. Pista 1-0, curva direita, saída Arbo, transição LF. Controle 120, décima 8, transfora 5167, então 3597. Autorizado 380 para Brasília, na Zulu 17, decolada 1-0, curva direita, Arbo, transição LF, 8 controle, 567 transponder 3517. 3153 aos 28, direita, Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai cortar 3517. 3597 está correto, chame para push e acionamento. Para push e acionamento, 3597. Sou em Salvador, azul 4201, no ponto de espera pronto. Alinhar e decolar, variável 59 azul. Autorizado a linha decolar por azul 4201. 6211, copia. Afirmativo, prossiga. Galeão 360, pé Zulu 10, pista 1-0, por direita, Tael, Lida, pois, Lida Bridge. 120, 18, é o controle em Salvador, em o transponder 5156. 360 autorizado para o Galeão, Upper Zulu 10. Curva direita após Dael, Leda e direto Bridge. Controle 120.8, 5.5 mil transponder, 6211. Já pronto para puxa e acionamento. Salvador 7, autorizado, chame táxi 621. Autorizado, chamar táxi 621. Linha 07, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota Tesolono 6, pista 90, curva direita, da El Leda Bridge, controle 120-8, transponder 5166, Tesolono 607. Chame para posicionamento no 607. Oi, boa noite, 04, quanto espera no 0 pronto? Alinhar e manter o 804. Alinhar e manter o 804. Juliette, portão 5, portão 3153. Tá 3890, pode voar a Caju? Tá 3890, aguarde. 4201 aos 31-128, boa viagem. 28, 4201, boa. Ah, 3890, autorizado Romeu Fox 018. Romeu Fox. Controle Salvador. Azul 4201, no contato radar, Cidadã El, subiu uma tendência de voo 300. 300, nada El 4201. Romeu Fox 018, 3890. Ciente, então 3890. Passarei 2223, essa notificação autorizada chega da bomba, foi no ponto ideal, desce para 4000 pés, ajuste 10012. É 4000, 1804, decolagem autorizada, variável por 5 nós. Decolagem autorizada, 1804 da 10. Então, 3890, chame Centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2085, 3890, obrigado. Salvador, o Chanel 62, pronto para ataque com 1,26 a bordo, 3,40 de autonomia, alterna Guarulhos. 2,11, livre táxi até o ponto de espera via Índia. Livre táxi, ponto de espera via Índia, 6,211. 1804, aos 33,128, boa viagem. 7,28, grato. Controle o Gol 1804. Boa noite, 04, contato radar, saída da El, subir mantendo nível de voo 360. Da El, acendendo para o 360, Gol 1804. 120.8, é o controle, transponder 5164. Autorizado 370, via 258 para Recife, decoda 10 à esquerda, Fuca, Aracaju. 208-564-064. Pátio 3, chame para a puxa, seu nome é Zona 642. Chamará com 642. No 795, Brasília, só um instante, 1012. Salvador, Ocean Air, meia 211, pronto no ponto de espera da 10. 6211, alinhagem de decolar 030 graus, 3 nós. Fica alinhamento de decolagem 10, Ocean Air, meia 211. Voo no 715, copia. Autorizado Brasília, nível 360, rotor do Luno 7. Pista 10, curva à direita, saída ar, boa transição leve. Controle 120, décima 8. Transponder 5172. No 7 no 5. Direita após a decolagem, chama o trânsito para puxa somente. No 7, no 5, acabou. Salve Salvador, bom dia. Azul Yankee. É. Salve Salvador, Azul e Antes de Sierra. Prossiga. Gostaria de solicitar a autorização do reboque do pátio 3 ao pátio principal, ponte número 1. Chame na saída do pátio 3, o Azul Alfa e Antes de Sierra. Alfa e Antes de Sierra. É 211 aos 38, 128, boa viagem. 120.8, 6211, obrigado, até. Sete, portão 10, autorizado, chave táxi. Controle Salvador, muito bom dia, Ocean Air 6211, passando 2700 na Dael. Ocean Air 6211, contato radar, seja Dael, submantendo nível de voo 360. Vidrial 360, 6211. Escola Salvador, boa noite, 97, informação voo, autorização com 20. Voo 897, bom dia. Está autorizado para confins, nível de voo 360 pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, o transponder é 5174, o controle opera em 120, decimal 8, Cotege. Autorizado 360, Alfa Zulu novamente. Cola da 10, curva direita da El, Lisa Brick, com 74 transponder, 208 controle. Boa noite, 97. No 897, correto, cotejamento, chama para o acionamento no portão, na remota do 3. Camaral, boa noite, 897. Gol 1804, chame centro Recife na frequência 12351, alterna 13325. Confirme piloto 1804. Gol 1804, chame centro Recife na frequência 12351, alterna 13325. 1201, 357 para o táxi, 115 a bordo, alterno Pelândia, 450. 597, livre táxi, sua direita, tanto ponto de espera, reporte próximo. Portar a pronta, 357. Passarelo 2223, desça para 2000 pés, ajustando 092, autorizando a sinal ILS, reporte estabilizado. 2012, passaria do 2223 para Livaduna. Passarela, mantém o perfil desligado. Mantendo. Espera, reporte pronto para a decolagem. Padre de Alfa, considero que será pronto, 617. Salvador, lá na mesa, sincronizando. Prossiga, tá? Projeção para 390. Xanaé 6211, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Recife 1, alterna 3325. Belo dia. Salvador, azul, em Anterra, no aguardo, está ingressando a parte principal. Cliente, aguarde, mantenha a posição. Alinhar e decolar 3597 030 graus 3. Alinha e decola 10 3597. O ato também é 570, está pronto para a cópia. Prossiga, 570. Autorizado Recife, nível 390, pelo ISC 58. Pista 10, curva à esquerda, saída Pucaracaju. Controle 120, decimal 378. Transponder 5405, ABS 6570. 390, na forma 58 para Recife. Decola na Pucaracaju, curva esquerda, 208 ao controle, 5405. Correto, no pátio 3 para puxa acionamento, vai chamar o solo no 219. 219 para acionamento, obrigado. Trip 5514, bom dia. Bom dia, Trip 5514, copia 190 para Aracaju. Eu irei solicitar 130. Ok, então Trip 5514, autorizado para Aracaju, nível 130, pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Conde. O transponder é o 0260, controle opera em 120, decimal 8, Cotex. Trip 5514, correto, chame para o acionamento no pátio 3. Chamaram aí. Nada. Você já tem livre de decolagem aqui, 030 graus, 3 anos. Tem, iniciando o plano 3597. Pra. Alô, bom dia, também 570. Para push, confirmo. Confirmo, para push, 570. Ok, coordenei com a equipe de solo, tem uma aeronave da Azul sendo rebocada aí a sua cauda. Assim que ela tiver liberado o setor do pushback, está autorizado, chama para táxi. O altímetro no 0, 1-2. Livre pouso, pista 0, 0, 3, 0 graus, 5, 9. Livre pouso, pista 10, 2, 2, 2, 3.